lança-chamas. Hard rock, heavy metal. A quente. Boa tarde. Lança-chamas. Lança-chamas. Hard rock, heavy metal. A quente. Boa tarde. Hours and miles. Stayed cool, relaxed and calm. Sitting here on the funny farm. If you're screaming, hey! There are no leaders you can blame. Human greed destroys your sphere. And there's no room for you out here. Se chamas 1819 FM Estéreo da Comercial aos sábados. Uma dedicatória ao Hard Rock Heavy Metal. Hoje mais um número, o número 2 da pequena repescagem que nos ocupa ao longo de 3 números para os Zeppelin. 12 iniciais para um grupo de que se recordam aqui, sons iniciais também. Motörhead, The Watcher e The Train Kept Rolling. I never knew. Lança chamas iniciais de hoje. Pesados até a dizer chegaram os Motorhead de 77 do seu álbum inicial, que não é, entretanto, a resposta correta ao passatempo que temos vindo a desenvolver e cujas respostas serão apenas dadas na nossa emissão de hoje, 8 dias, portanto, sábado próximo. Aproveitamos para falar já de mais duas agremiações de fãs do hard rock heavy metal, desejosos de contacto entre outros da mesma onda e também interessados em conseguirem concentrar informação para posterior distribuição mais cuidado, mais inteligente também. O Rock and Roll, apartado 12670 Louros, com o contacto principal em Ricardo Jorge. Rock and Roll, apartado 12670 Louros. E os Metal Masters na Amadora, Avenida General Humberto Delgado, 134, Rés do Chão Esquerdo, Amadora. Fique de uma vez claro que nada há por aqui no lança-chamas contra ou especialmente a favor dos Budgie, de que recuperamos um tema de 76. Há, na realidade, necessidade por aqui, da nossa parte, de álbuns posteriores do grupo. Abertos, portanto, à vossa vontade de colaborar, como já sucedeu com uma série de outras bandas, apenas recuperadas aqui em tão grande extensão, dada a ajuda direta de uma série de gente, inclusive de alguns membros daqueles clubes que temos por aqui divulgado. Zeppelin 2. O passado ficou um pouco já da história, do inicial traçado da história do Zeppelin. Relembrando apenas que 5 meses escassos após o primeiro álbum, o Zeppelin resolvia não dar tempo a respirações e atacava com o número 2. compunha-se de vez um rock novo baseado na vertigem dos tempos, nos desenfreados riffs e num novo colosso dos vocalistas Robert Plant. Agora sim era o heavy metal, mas fronteiras não eram obstáculos para o dirigível, muito menos etiquetas de estilo. No segundo álbum e no fabuloso terceiro, os Zeppelin incluíam com frequência temas de risco destinados a indicar ao auditor que havia horizontes mais vastos. De resto, nunca se pode deixar de salientar a frieza e a inteligência de Jimmy Page, cuja exploração das potencialidades de estúdio nos alvores da década passada fizeram grande parte da diferença na resultante sonora que os Zeppelin ostentavam, afinal, como única. Trying to Apesar do crescente sucesso, só em 70 os Zeppelin guardariam um espaço para uma turnê inglesa digna desse nome, à altura em que o grupo era já um mastodonte que chegava para esmagar os surdos como peidos, mimava a crítica musical. Led Zeppelin media já em vendas 20 milhões de dólares e a Grã-Bretanha servia apenas para avolumar o montante. Eram eles, na altura, que destronavam a banda talismã que dizia o seu adeus, os Beatles, do primeiro posto do Top 30. Entretanto, os Led Zeppelin tornar-se-iam um grupo francamente fadado a acidentes. O primeiro de Robert Plant foi com o automóvel, parando a atividade do quarteto por algum tempo e obrigando a que o terceiro LP fosse criado e gravado em condições muito especiais, com Plant e Page encerrados numa mansão no País de Gales, cujo nome se perpetuaria no tema e na dedicatória do álbum 3, Brownie or Stomp. Spend my days with a woman unkind, smoke my stuff and drink all my wine. Made up my mind, make a new start, going to California with an aching in my heart. Someone told me there's a girl out there with love in her eyes and flowers in her hair. Took my chances on a big jet plane. Never let them tell you that we're all the same. Oh, the sea was red and the sky was gray. One that had the horror could ever follow today. Mountains and the canyons start to tremble and shake. The children of the sun begin to wake. Watch out. It seems that the wrath of the gods got a punch on the nose and it's starting to flow. I think I'm queen without a king. They say she plays guitar and cries and sings. La la la. Ride a white mare in the footsteps of doom, trying to find a woman who's never, never, never been born. Standing on the hill in the mountain of dreams, telling myself it's not as hard, hard, hard as it seems. Going to California. Ward ganhava através do novo passo do Zeppelin a guitarra acústica e as inspirações tradicionais. Aliás, não o Ward, mas a música pop, já que Gallows Pole seria retomado em versões tanto por Peter Paul and Mary como por Bert Jansk. Em 1971, aguardava-se com expectativa desusada um novo disco dos grandes. Seria, aliás, com o decorrer do tempo, um autêntico problema se misturarmos nisto as constantes turnés mundiais, as curtíssimas férias e os desastres constantes. O quarto não tem nome, ou melhor, tem uma indicação cabalística com quatro símbolos, um por cada membro do quarteto, pelo que passaria a chamar-se publicamente Four Symbols. Led Zeppelin é rei, nada mais, de momento, a acrescentar. É o segundo número do Zeppelin aqui no Lança Chamas FM, Estéreo da Comercial 18-19. Hoje, principalmente, os álbuns 3, 4. Zeppelin, três números do programa especial no Lança Chamas. Terminamos sem falta na nossa próxima edição de 7 de janeiro de 84. Várias criações houve já para este tema que vão ouvir a seguir, nenhuma como a dos Rods, You Keep Me Hanging On. fechado o lança-chamas de hoje aqui no FM Estéreo do Comercial, sábados 18-19. Rods, Wild Dogs e os Rabbits. Problems.